Liesel tem 51. ZYI 213, 590 kHz. Rádio Tribuna AM. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Uma emissora do Grupo Industrial João Santos. Mais primeira